Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito bem-vindos a mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com Mensagem de Lisboa, um podcast em arquivo.org. Somos também ouvidos no Porto, apesar deste programa se centrar em Lisboa, haverá com certeza alguns pontos de contacto com políticas na cidade do Porto. Hoje fazemos a nossa última emissão de segunda-feira, nestes moldes. Vamos fazer uma pausa por causa das eleições e depois voltamos nos moldes que as eleições autárquicas ditarem. Pela minha parte, desde já fica muito explícito um agradecimento aos quatro, até aqui residentes do Fórum Lisboa, pela participação neste programa semanalmente há mais de quatro anos. António Proa, Carla Madeira, Carlos Ardisson e Ana Jara, muito obrigada em meu nome pessoal, em nome da Rádio Amália, pela vossa participação neste programa há tanto tempo. Bom, hoje cada um vai fazer um balanço da sua participação também neste programa e vamos falar de um plano de venda de imóveis em Lisboa, foi aprovado pelo Governo há alguns dias, vão ser vendidos imóveis em hasta pública, vamos saber exatamente do que se trata mais à frente. Primeiro, um minuto a cada um sobre um assunto que vos pareça relevante. Carlos Ardisson, vou começar por si. Primeiro que tudo, cumprimentar os nossos ouvintes em Lisboa e Porto e aqui os colegas aqui no estúdio e cumprimentar também o Paulo, também está aqui. Paulo Monteiro, que nos ajuda sempre, não é? Sempre a tirar umas fotografias e a postar no Instagram daqui a pouco e dizer-vos que foram quatro anos muito intensos de trabalho e de participação aqui às segundas-feiras, com muito gosto. E que julgo, espero que tenha sido interessante para os ouvintes estarem connosco, perceberem mais da cidade, ouvirem os nossos pontos de vista, umas vezes em concordância, outras vezes em discordância, mas julgo que em 98, 99% dos casos, com grande respeito entre todos nós e com uma multiplicidade de opiniões, e acho que isso é muito importante nos dias em que se vive, sabermos respeitar nas diferenças. Porque... E o tom cordato que este programa 99% das vezes tem. Eu costumo dizer que é bom, nunca nenhum de nós vai estar sempre certo, nem nunca nenhum de nós vai estar sempre errado. Pode haver divergências. O que interessa é que as pessoas queiram apresentar soluções e apresentar propostas para a cidade. Depois, se são estas que são aplicadas, são as de outra força política, isso depois competirá aos eleitores decidirem. Mas, respeitando-nos, e eu, pela experiência que tenho, não é muita dos partidos, não estou há muitos anos envolvido em partidos, mas já conheci pessoas excelentes em todos os partidos e pessoas que não são tão jeitosas ou tão razoáveis em todos os partidos. Portanto, acho que é a democracia, é até ver a forma melhor de nos fazermos representar e acho que aqui demos prova disso ao longo destes quatro anos. Agradeço também o convite que me foi dirigido. Vamos ver, ainda há pouco falávamos, o que é que serão os resultados, agora vamos ver como é que será o futuro deste fórum, como será, mas foi um grande prazer e agradeço a todos os colegas, à Carla Madeira também não está cá, mas... Que hoje não está, não pode estar, também mas sim. A ela, o respeito que tivemos aqui todos e as propostas e as ideias que tivemos aqui e a camaradagem que temos aqui, porque mais do que a política, acho que saímos daqui quatro pessoas amigas, e é com a Antonieta também, com o Mel Lógico, com o Paulo, com toda a gente que aqui tem participado, saímos daqui com uma camaradagem que vai perdurar para além do programa desta edição destes quatro anos. Portanto, é este momento. Gastou o seu minuto, muito bem. E para os nossos ouvintes, espero voltar a ouvi-los, a voltar a dialogar ou a falar, e para que eles possam ouvir, melhor dizendo que isto assim é difícil, na rádio é difícil de explicar, mas deu-me satisfação várias pessoas que me disseram ao longo do tempo que ouvi, gostei disto ou daquilo, e pronto, e a rádio é um meio fantástico. Que entrarmos na vida das pessoas, nas casas das pessoas, no dia-a-dia, de uma forma que a televisão nem sequer permite. Ana Jara, curiosamente muitas pessoas lá fora me diziam, a propósito do fórum, que, por exemplo, ouviam o Carlos Ardisson sobre um tema e diziam, epá, ele tem toda a razão o que está a dizer. E a seguir a Ana Jara entrava com uma opinião totalmente diferente, ou o António Proa, ou a Carla, e a pessoa disse, mas ela também tem razão no que está a dizer. Okay. É de certa forma o que o Carlos Ardisson acabou de explicar, são pontos Sim. de vista... Para chegar ao mesmo fim, são caminhos diferentes, mas que às vezes a pessoa concorda com os argumentos de uns e pode também claro, concordar com os argumentos dos outros, não é? Sim, sim, a funcionar. O programa funciona como um ponto mais em que os munícipes, enfim, os ouvintes mais alargadamente podem sentir que é respeitada, não é? Nós temos um governo de cidade democrático e estamos à beira de eleições para eleger novos governos de cidade democráticos por todo o país. Portanto, é bom que as pessoas saibam que um executivo de uma Câmara Municipal é composto por diferentes forças políticas e é através do debate e do voto de cada um que se decidem as coisas importantes que se passam na cidade. Mas isto era o último ponto, não era? Sim, depois vamos voltar ao nosso programa. Sim, sim. Depois vamos voltar ao ponto. Primeiro havemos de falar, mas ainda estamos no primeiro minuto, só que sim, como o Carlos Ardisson gastou um minuto sobre o programa. Só fazer aqui um primeiro minuto sobre um assunto que é um assunto que nos tem suscitado muita intervenção nas últimas semanas, novamente sobre a tragédia do Elevador da Glória, porque saiu uma reportagem televisiva que nos deu informações que eram até agora desconhecidas e que dizem, contradizem outras informações prestadas publicamente pelo Presidente da Câmara de Lisboa e pelo Conselho de Administração da Carris. Nós, como e hoje força o PCP presente isso, na Câmara, sim, queremos de facto que isto se esclareça e que estas questões, nomeadamente uma que nós colocámos que tem que ver com a abordagem desencadeada pela Carris para o concurso lançado em 2022, cujo preço era normalmente baixo para a contratação desta empresa MNTC, se isto de facto foi uma opção enfim, acertada. Nós fizemos essa pergunta, o preço era 46%, desta empresa contratada, 46% inferior ao preço base estabelecido em caderno de encargos e também 57% do preço da empresa que ganhou aquele concurso que a reportagem diz e refere que ficou, enfim, como eram valores acima daquele que era tabelado pelo concurso, ficou depois, foi feito um contrato direto com esta empresa MNTC. Portanto, outra questão que consideramos fundamental ser respondida para terminar, Ana, que estamos no primeiro minuto. Esta ideia de que foi dita pelo Presidente da Câmara e repetida pelo Presidente da Carris que não tinham informação nenhuma. Ora, a reportagem contrapõe isso com as várias comunicações que foram feitas a partir dos trabalhadores e das portanto, suas associações. E, portanto, o PCP pede para que isso seja esclarecido por causa Exatamente. Moedas, não é? Solicitamos este esclarecimento e requeremos uma audição dos representantes das organizações dos trabalhadores e das várias administrações da Carris, nomeadamente a atual e a anterior. Estranhamos uma coisa que surgiu agora há poucas horas, que a reunião, que desta vez foi solicitada na Câmara pelo Partido Socialista, tenha surgido como marcada a 13 de outubro, portanto, um dia depois da eleição, e portanto nós consideramos isto muito preocupante, sobretudo para um assunto tão sério e uma reunião extraordinária sobre o acidente que Moedas diz que vai acontecer apenas no dia seguinte às eleições, no não é? Dia seguinte e que devia, eleições, na vossa opinião, acontecer nós, antes. É claro, é preocupante que assim seja. António Proa, vamos ao seu minuto. Bom, o meu primeiro minuto de hoje, eu já lá irei à parte da retribuição e dos complementos relativamente aos comentários que foram aqui feitos, particularmente pelo Carlos, mas também pela Ana sobre o programa, este programa. Sim. E ia mesmo para já ao meu primeiro minuto. Força. De hoje, que é para dar conta de uma iniciativa muito, muito interessante que vai ter lugar, é a Cidade das Tradições, organizada pela Fundação Inatel, vai ter lugar no próximo fim de semana, é um bom complemento ao Caixa Alfama, onde nós vamos estar, a partir do qual vamos estar em direto. Na sexta-feira, que vem, Caixa às 6 da tarde. É mais para o final do dia. A nossa emissão. Esta iniciativa, esta Cidade das Tradições, ocorre durante todo o dia, a partir de logo da manhã, e é uma iniciativa que merece ser visitada. Celebra o património cultural e material de Portugal, as tradições, a cultura, a identidade de todo o país, que vai estar reunido em Lisboa, no estádio 1º de Maio, e tem diversas dimensões que abordam e mostram e sublinham a importância deste património de todo o país: música e dança, teatro, cinema, tertúlias, oficinas, sabores, desfiles, exposições, enfim, um sem número de atividades que vão dar a conhecer melhor aquele que é o património cultural e material de todo o país, e que, como eu disse, vai estar reunido no Estádio 1º de Maio em Lisboa. Uma última nota para dizer que a arte e saber fazer a calçada portuguesa vai estar em destaque neste evento, no contexto de... Que é um tema que é muito caro ao António Perón. Eu julgo que é muito caro a todo o país, é um elemento muito evidente da identidade e da cultura portuguesa, um elemento único, e no âmbito da candidatura à Unesco que está em curso, a arte e saber fazer da calçada portuguesa vão estar em destaque na Cidade das Tradições, neste próximo fim de semana, no estádio 1º de Maio, no estádio da Inatel. E nós, para rematarmos, vamos convidá-lo também, quem nos está a ouvir, para irem ao Caixa Alfama na próxima sexta-feira às 6 da tarde. Vamos todos estar numa emissão especial do Fórum Lisboa, no Auditório Abreu Advogados, no âmbito do Festival de Fado Caixa Alfama. Bom, o Governo aprovou a venda de 9 imóveis públicos em asta pública. Vão ser também concessionados outros 14 edifícios e terrenos do Estado para arrendamento acessível. As medidas fazem parte de um plano para a habitação do Governo que foi anunciado na semana passada. Foi também reafirmado o compromisso de ter 133 mil habitações públicas até 2030. Os imóveis públicos vão ser mapeados até setembro do ano que vem para concessões. Vão vender-se uma série de imóveis, um deles que o Governo disse que ia ser vendido, penso que será um engano, porque era um imóvel que a Câmara tinha destinado à Academia dos Amadores de Música e também a outras associações culturais, eventualmente, não é? Que era na Avenida de Berna, que já estava decidido assim por Carlos Moedas, mas que apareceu nesta lista, enfim, não se percebeu muito bem porquê, quer dizer, por falta de comunicação, coordenação entre o Governo e a Câmara. Sim, foi aprovado em reunião de Câmara que a Câmara teria a verba, disponibilizaria esta verba para este adquirir o imóvel. É da Estamo, não é? Sim. Bom, mas sobre esta operação, Ana Jara, vou começar por si. Então, sobre a operação, são 9 imóveis para venda em asta pública e outros 14 edifícios e terrenos para pôr em parceria pública ou privada, PPP. E diz o Governo que isto é para a habitação, resolver e construir habitação que possa, de facto, suprir a grave crise habitacional que o país e, em particular, Lisboa está a viver. E diz que não pode concessionar diretamente o dinheiro da asta pública para a habitação, mas que o vai fazer, não é? Sim. Não pode legalmente dizer... É ilegal, eu já vou explicar, sim, porque é com outra opinião, sim, que não é, sim, minha. Bom, vamos primeiro àqueles edifícios que o Governo quer vender para produzir habitação. Um deles é o edifício da Presidência do Conselho de Ministros, que fica nos Prazeres, em Lisboa, um edifício em belíssimo estado de conservação. Saíram de lá os ministros, agora acabaram de sair. O Conselho de Ministros, sim. E seria um edifício que toda a gente que passou por ele, aliás, ele apareceu em várias reportagens, seria muito fácil de convertê-lo em habitação. Pronto, eu posso dizê-lo, porque a minha profissão, de facto, é reconverter edifícios, e olhando para aquele edifício, é muito fácil entender que poderia ser um belíssimo edifício, muito bem localizado, para colmatar, de facto, a falha que Lisboa tem de habitação a renda acessível. Devo dizer que nós, na variação do PCP na Câmara Municipal de Lisboa, assim que soubemos que sairia o Conselho de Ministros, fizemos uma moção para que fosse alocado diretamente à habitação. Esta moção foi aprovada, mas Moedas votou contra, e nós achamos agora que já sabia desta intenção do Governo de se desfazer deste imóvel tão, tão interessante para este tema. e nós consideramos que, de certa forma, pensar nestes termos hoje, quando a propriedade é tão cara, desfazer-se o Estado... Mas, no fundo, relativamente a este imóvel, em concreto, o PCP acha que a venda não seria a melhor hipótese? Não, a venda, quer dizer... O Estado optou por vender e o PCP acha que o Estado vier a reconverter este edifício em habitação. Sim, nós achamos que isso é evidente, é uma evidência, um edifício... E nos outros, Ana? Bom Estado. Bom, sim. Este era o do Conselho em PPP. Sim. Vou aos edifícios... Eu acho que são todos maus para venda, porque, neste momento, o que o Estado devia estar a fazer era reabilitar o seu edifício e transformar isto em habitação. Quanto aos edifícios que vão para PPP, isto não há prova de que tenha funcionado em lugar algum, estas parcerias público-privadas para habitação. Vou dar exemplo com um hospital, com um dos edifícios, que é o Hospital Miguel Bombarda. Nós já vimos este filme acontecer várias vezes com o património que é dos hospitais. Concretamente com este, nós já, estas intenções de fazer o PPP, estas PPPs são muito antigas. Se calhar alguns ouvintes lembram-se das torres que estavam projetadas para aí há uns anos atrás. O edifício é da Estamo, portanto é da imobiliária do Estado. Eu fiz agora um gesto de aspas. De aspas, entre aspas, do Estado. E já teve aqui outra intenção de se fazer, de alienar, de se fazer uma parceria pública ou privada. Mas há ali partes para ele ser, nesse hospital, para que não se podem mexer, não é? Sim, é classificado, algumas partes são classificadas. E, portanto, isto é muito grave, porque isto... de facto, esta ideia foi combatida com muita gente a combatê-la, um abaixo-assinado, acho que o programa também nestes anos tem falado disso, o abaixo-assinado e inúmeras entidades... Em relação ao Miguel Bombarda, etc. Não é difícil. Pronto, finalmente, o que temos hoje no Miguel Bombarda, temos um projeto que é os Jardins do Bombarda, que é um projeto que abriu finalmente o hospital à comunidade, que tem uma programação, inclusivamente tem o Teatro Nacional com espetáculos... Já feitos ali e outros projetados para acontecer, e a pergunta é: porque é que não olham para isto? Porque é que pensam sempre nos mesmos termos das PPPs, alienações? As coisas noutras cidades passam muito por coisas como esta, e eu já vou explicar como é que a gente chama a estas coisas, mas vou dizer que ao lado, tem que abreviar, ao assim. Lado, na Rua Gomes Freire, há uma parceria pública ou privada que não deu em nada. É um edifício camarário que entrou num programa que é o programa PRA, no tempo do PS na Câmara, e que neste momento está em litígio. A Câmara entrou em litígio com o concessionário deste edifício. Portanto, nada mais explícito do que ter do outro lado da rua um desastre como esse, que é um edifício que está fechado há anos, é um palácio incrível, que também daria coisas muito boas para a cidade e que não deu. Eu devo dizer que alienar o nosso património... Para os ouvintes nos perceberem, quando o Estado diz que quer fazer uma parceria pública ou privada com a venda de um edifício, isso subentende o quê, concretamente? Subentende que se eu comprar o edifício, eu tenho que... Eu estou obrigada a uma determinada... Subentende que o edifício... Que o Estado concessiona através de várias maneiras, sim, mas uma delas é o direito de superfície. Para se perceber, sim. E que permite que este privado explore há tantos anos um programa que interessa parcialmente ao público. Neste caso, eu posso dar o exemplo do PRA, que está diante do Hospital Miguel Bombarda. Sim. Iria produzir habitação a renda acessível, mas também iria alienar em parte aquele património. Pronto, aquilo foi um desastre, porque nada se construiu, nada se fez, o edifício está fechado e em litígio. E é um exemplo disso mesmo. Então, é um exemplo muito disso bem, mas mesmo. Eu acho que são processos muito complexos, com exemplos, porque a economia também não é sempre linear, claro, linear, claro. E portanto isto interessa num momento, deixa de interessar no outro. Não é uma boa opção para aqueles espaços. Para terminar, Ana. Para terminar, queria dizer só... queria terminar com esta ideia de que este alienar do nosso património, de facto, não é uma boa opção. Isto são coisas que pertencem a todos. E mais, só para agarrar naquilo que a Antonieta disse, que era o dinheiro ou o financiamento que isto pode permitir em termos de habitação, de facto, estive a ouvir Helena Roseta antes de vir para aqui, que faz um comentário muito interessante sobre esta matéria, uma mulher com um conhecimento profundo destes processos. Concretamente, sim. E diz que claramente é ilegal consignar a verba deste edificado, que é conseguido através da alienação ou das parcerias público-privadas face a este edificado, é impossível, é ilegal consigná-lo à habitação. Portanto, a pergunta é para que é que isto vai? Para onde é que isto vai? E de facto, o que é que andamos a fazer a permitir que mais riqueza deste país seja... Mas é seja, ilegal que o dinheiro seja, da venda reverta para a habitação, é isso? Ou é ilegal pelas normas do Estado, não se pode agarrar numa verba, sim, que é conseguida através da Estamo, sim, neste campo, e depois aplicá-la... E depois agarrar nela e consigná-la diretamente a uma coisa qualquer, sim, que seja a habitação. Portanto, mais vale agarrar neste valor, que é um valor que já se tem, reabilitar, conseguir fazer isso. Mas é preciso investir dinheiro, não é? Sim, ter dinheiro. Há muitas maneiras de o fazer. Sim, por sim, exemplo, o que se está a fazer noutras cidades, há parcerias público-públicas que podem ser conseguidas, há parcerias público-comunitárias que podiam começar, de facto, com este projeto do Bombarda. Nós temos isto, a CDU tem isto no seu programa, nós, se quiserem saber mais, podem ir ler, ele é público, mas nós temos um programa de parcerias público-comunitárias que são projetos com valor para a comunidade, em que, de facto, se faz uma concessão. A palavra privada é que vocês também não gostam. Não, porque porque está consagrada na legislação que é uma parceria público-privada. E nós também sabemos o resultado delas muitas vezes, quando passamos nas autoestradas e pagamos muito dinheiro para passar num sítio que deveria ser nosso direito. Enfim, em Lisboa temos a ponte sobre o Tejo, que de facto é uma coisa que todas as pessoas que vivem na margem sul sentem como um corte territorial brutal e uma fronteira que deveria já estar resolvida há muito tempo, que a ponte está paga, portanto, não são, em geral, bons negócios exemplos para o Estado. Portanto, António Proa, nós não somos muito amigos disso. Esta visão da Ana Jara e do PCP, não vender nada, no fundo, e tentar reabilitar aquilo que fosse reabilitável, de qualquer modo isto obriga a que o Estado tenha dinheiro para o fazer, ou arranje estratégias, porque a Ana diz que mesmo que não tenha dinheiro, pode-se arranjar estratégias para conseguir que o dinheiro chegue a estas coisas. E o exemplo dos Jardins do Bombarda parece-me ser um bom exemplo. Era um sítio que estava abandonado e que hoje em dia tem vida, tem eventos culturais, tem gastronomia, tem festivais que lá fazem programação, tem uma série de coisas. António. Bom, a questão, eu compreendo as preocupações da Ana Jara, subtraindo a parte do preconceito ideológico que evita que, no caso do PCP em particular, mesmo que haja, que o caminho seja bom, se ferir aquilo que são os dogmas do Partido Comunista, então esse caminho, mesmo sendo bom, não pode ser seguido. Há parte disso que nos separa. Eu compreendo as preocupações que a Ana Jara aqui expressou. Também é uma parte do que vos une. Algum peso tem o histórico da ação do governo e das autarquias na incapacidade que têm demonstrado em resolver o problema da habitação, em dar resposta às carências de habitação. E de facto, o histórico não é muito promissor. Se continuar a verificar-se, temos uma situação que é de todos conhecida, de carência de habitação, de preços exorbitantes na oferta de habitação, particularmente nos centros das grandes cidades, aqui, especialmente aqui em Lisboa, e portanto há muita gente que precisa de casa e não tem dinheiro para comprar as casas que estão disponíveis. E portanto é fundamental que o Estado, de uma vez por todas, invista em habitação, invista na reabilitação, na construção de habitação, que, como aliás o PCP costuma dizer muito, uma expressão que usa muito e com a qual, na qual eu me revejo, habitação que as pessoas possam pagar. E é isso que faz falta. Alguém tem que pagar. E portanto, duas uma, ou entramos aqui num ciclo vicioso e então entendemos que se até agora as coisas correram mal, então vão continuar sempre a correr mal e não sairemos disto. E o Estado tem de facto muitos imóveis que estão devolutos, não é? Temos que acreditar que as coisas podem ser melhor geridas, a aposta e o empenho pode ser diferente, quanto mais não seja pela pressão pública, e portanto é preciso recursos financeiros para construir, para reabilitar, e o que me parece, sem conhecer com detalhe as medidas do governo, o que me parece é que essa intenção e esse compromisso existe, são precisos recursos financeiros para o fazer. Também vale a pena dizer que o Estado sozinho jamais será capaz de dar sozinho resposta a tanta necessidade de habitação. E quando dá, dá uma resposta má, não é? Todos eles, todos os agentes, todos os atores têm que ser envolvidos, o Estado, do ponto de vista da administração central, as autarquias podem e devem ter aqui um papel central, entre os maus exemplos daquilo que tem sido a prestação pública, apesar de tudo, as autarquias têm demonstrado alguma capacidade de dar resposta, as cooperativas e os privados, por que não os privados estarem também envolvidos? Sem isso, sem todos envolvidos, não teremos seguramente capacidade de dar resposta a este problema. A Ana Jara fazia referência aqui ao, perdoem-me a expressão, ao papão das parcerias público-privadas. É certo que temos também um histórico de maus exemplos de parcerias público-privadas em várias áreas, mas elas não têm que ser necessariamente assim. Enfim, e também havia bons exemplos, não é? Juntos. Também sim, há bons exemplos, sim, com certeza, não por há exemplo, só maus. Por exemplo, na saúde há bons exemplos de parcerias público-privadas. Por exemplo, duvidoso. Nas estradas não. Na construção de estradas não me recordo nenhum bom exemplo, mas nos hospitais houve bons exemplos que infelizmente também por razões ideológicas foram interrompidos. Mas de qualquer modo, no que importa, estas parcerias público-privadas podem ser também parcerias público-públicas. O Governo, ele próprio, quando anunciou a alienação de imóveis em PPP, com o regime de concessão, que a Ana Jara referiu aqui há pouco, referiu explicitamente privados, mas também autarquias. Ou seja, será possível, neste pacote de imóveis, que as autarquias elas próprias assumam uma parte do papel na oferta de habitação a partir destes imóveis. E, portanto, o que eu diria é, o histórico não é promissor, o Estado precisa de recursos para apostar decisivamente na habitação, a alienação de imóveis é uma forma de conseguir reunir esses recursos financeiros, o que, pese embora eu seja sensível à ideia de que a consignação, eventualmente, eu sempre aprendi, aliás, quando estava na Câmara Municipal de Lisboa, quem me auxiliava nas finanças chamava sempre a atenção para a impossibilidade de haver consignações nas finanças públicas. Agora, mesmo não havendo essa figura formal da consignação, o que me parece evidente é que o Estado assumiu um compromisso, através do Governo, de que os recursos que resultarem destas vendas de património serão aplicadas no reforço da aposta na habitação pública. E isso é que me parece essencial. Com consignação ou sem consignação, estes recursos têm que ser traduzidos no aumento do investimento em habitação. Mesmo para terminar, só uma nota, o Governo não anunciou apenas estas operações, este pacote, de alienação de património, anunciou um vastíssimo, eu diria muito ambicioso, esperemos que se concretize, um vastíssimo programa para a revitalização da habitação, em medidas que visam a desburocratização, a agilização de apoios públicos, a dinamização do primeiro direito, que é um programa público de apoio a famílias carenciadas, que tem tido uma execução baixíssima, muito aquém daquilo que são as necessidades, e anunciou também uma linha de crédito com o Banco Europeu de Investimento, mais 1.300 milhões de euros para a habitação acessível, para a habitação para arrendamento a custos, a preços acessíveis, em articulação precisamente também com as autarquias, representando só esta linha de crédito, pelo menos de acordo com o anúncio do Governo, mais 12 mil fogos nestas condições de preços acessíveis até 2030. Vamos ver. Carlos Ardisson. Parece-me que há aqui uma coisa que nos está a escapar, que é, há anos e anos e anos que se fala do património que o Estado tem, e há anos e anos devoluto, e anos que não se vê, não é? Ou parcialmente devoluto, sim. Alguém tentar dar uma solução, neste caso são 9 imóveis públicos. Isto não é de vultos, isto é, saíram de lá os ministérios. Não. Não, sim, neste caso foram, eu é que disse vulto mal. Estão é do Estado e não têm lá, não têm nenhuma. Veja-se, agora, aquele, veja-se o edifício da 5 de Outubro. Exatamente, era isso. Da televisão, é uma vergonha. Há quantos anos é que aquele edifício estava vazio? Já não se podia ter dado uma, um destino àquilo? Claro, agora vai ser vendido. E serviços até municipais. Pois, até não serviços. Estão a pagar rendas altíssimas ou entreposto ali. Pois, por exemplo, Carlos, sim, continua. Parece-me que é de elogiar que algum governo se tenha preocupado em fazer, em elencar uma lista com vários imóveis e depois decidir, no caso de uns, vendê-los e destinar valor equivalente a investir, não é consignado, certamente, mas se imaginemos, são 100 milhões que resulta da venda, criar uma rúbrica e pôr lá 100 milhões destinado a isso, portanto, é simples, é o que o António estava a explicar, não é uma consignação, é uma abertura ou um reforço da verba que estava nesse campo, e depois outros propôs para serem concessionados também outros edifícios. Eu aqui vou, a parceria pública ou privada, porque é que não fazem sempre o Estado, não faz tudo? Eu tenho a Escola Vasta Gama, dizem-me o que é que tem a Escola Vasta Gama a ver com isto. A Digeste do Estado disse, durante três anos, andou a dizer que ia fazer obras. E no outro dia, em julho, a Digeste, o ministro chateou-se com a Digeste, porque a Digeste não fez uma única obra das 15 escolas que eram para fazer no país. E, portanto, o Estado, tendo para a inércia... Às vezes também não gera bem... Às vezes também não gera e, portanto, não consegue. Mais uma vez, foi delegado para as câmaras municipais e as câmaras municipais é que vão ter que dar resposta e aqui também podem ser esses casos, como o António Perot também já referiu. Portanto, muitas das vezes, e não tenho qualquer preconceito ideológico, nem que seja o Estado a fomentar uma parte da habitação, mas que também possa existir parcerias público-privadas, e há coisas que nos parecem muito simples, mas o edifício de presidência do Conselho de Ministros não eram apartamentos. Portanto, tem que ser reabilitado na íntegra. Claro. E, portanto, mas tem que ser de uma ponta à outra. Mas o que a Ana Jara disse enquanto arquiteta é que lhe parece que aquele edifício é mais facilmente reabilitável para apartamentos do que outra coisa. Já parece um prédio de habitação. Já parece, mas não é. Portanto, não é tão, para o fazermos bem, são bastantes milhões que vão lá ser investidos. Sim, muito claro. Bem. E, portanto, bons milhões que serão investidos ali. Era essa a visão. Não sabemos isso. E que pode ser esse investimento também feito por privados, mediante condições para pôr as casas na renda acessível. Portanto, tudo isso pode dar resposta. A asta pública há uma parte dos edifícios e aí posso não meter este cabeça, pode ser este alienado e pode ter até um valor bastante mais elevado com a sua localização, por tudo isso e com o valor disso, da venda deste edifício, conseguir-se construir mais habitações, que é isso que mais interessa. Se imaginarmos que aqui, mas eu há bocado tinha falado em 100 milhões, se aqui em vez de ser os 100 milhões, se conseguir tirar de lá 150 milhões, esses 150 milhões a construir habitação em outro local podem dar muito mais casas. E o que no final do dia o que nos interessa é o número de casas. Portanto, não é a localização prime ou mais central. As pessoas precisam é de casas, mas há muitos anos. Mas a cidade também precisa de diversidade social, mas que não tem. Não digo o contrário, mas se quisermos fazer tudo... Jovens, se quisermos fazer com tudo, menos recursos do que aqueles empreendimentos de luxo que normalmente estão a transformar a cidade... num espaço de casas vazias... Para terminarem, para intervalo. Ativos financeiros. Não, nós estamos a falar de casas para as pessoas morar. Isso é que o privado não tem feito. Não tem feito porque não tem havido oferta suficiente de espaços. Outra tendência, não é? O mercado... A Câmara Municipal de Lisboa já disponibilizou terrenos para as cooperativas, para tudo. Para coisa que não era construída, que está a ser fomentada. Ninguém se preocupou. Nós sabemos que no mandato anterior andámos nas 17 casas por ano, ou o que é que foi, que era até dá vergonha dizer isto. Portanto, tem que se fazer, tem que se arranjar. Muito bem, já vimos aqui os argumentos diferentes. Há quem defenda que não, há quem defenda que sim, e há uma solução mista, que é aquilo que me parece mais lógico, mas o positivo é alguém ter elencado património que estava não, que para não si ser é positivo, utilizado. Sim, que estava há muito tempo e, sem portanto, utilização. Para ser, porque Ana, já era uma frase para isto, terminar sim, o tema. Só queria fazer duas perguntas. É assim, tudo isto é muito interessante, é um grande anúncio. A questão, há duas questões fundamentais. Como é que o Estado pretende que isto vá ser alocado, aplicado em habitação? Porque não explica, nem sequer tem uma ideia sobre isto. Sim. Portanto, vão segunda vender pergunta. E depois sim. Vai ser aplicado em habitação. Como? Se perdem terreno, qual é o terreno em que vão aplicar isto em habitação? Vão comprar apartamentos soltos no mercado ou vão construir coisas em lotes que vão ter que comprar? Não sabemos. Portanto, é isto, é vazio. E depois, como é que segunda o governo coisa, garante intervalo. Que isto não vai servir, estas operações não vão servir para adensar o mercado imobiliário, que em Lisboa já está altíssimo. Nós temos uma cidade que tem um valor de compra de habitação que é o mais alto do país, mas é muito mais alto do que o resto do país. E, portanto, este... Ficam essas perguntas, temos de ir para o intervalo, Ana. Pronto, ficam estas perguntas... Ficam essas duas perguntas da Ana Jara, vamos fazer um pequeníssimo intervalo, voltamos já a seguir. Olá, sou a Antonieta Lopes da Costa. Quero convidar-vos para uma emissão especial do Fórum Lisboa. Venha até ao Auditório Abreu Advogados na próxima sexta-feira, às 18h. Vou lá estar com os residentes habituais. Vamos falar do Caixa Alfama, vamos falar também de Maria da Fé, a homenageada desta edição do Festival de Fado. Vamos terminar com o Fado ao Vivo. Vamos ter algumas surpresas. Apareçam no Auditório Abreu Advogados na próxima sexta-feira, às 18h, para uma emissão especial do Fórum Lisboa. Porque Lisboa também é o nosso fado. Monte Elétrica. Notícia de última hora. Esquentador Bosch, 11 litros ventilado, só 399 euros. Fazemos entregas gratuitas há mais de 40 anos. Monte Elétrica, Rua Fernão Lopes, número 1, Megastore na Rua Heróis de Chaimite, número 9, em Odivelas e em monteelétrica.pt. A Megastore está aberta de segunda a sábado até às 20 horas. Monte Elétrica, impossível comprar melhor. Aroma Limpa. Especialistas em limpezas de apartamentos, escritórios, estabelecimentos comerciais, após obras ou remodelações. Aroma Limpa. Limpezas ocasionais, manutenção e de apoio a diversos eventos. Ligue 912-544-550 ou visite aromalimpa.com. Aroma Limpa. Empresa certificada em limpezas. Olá, sou a Antonieta Lopes da Costa. Quero convidar-vos para uma emissão especial do Fórum Lisboa. Venha até ao Auditório Abreu Advogados na próxima sexta-feira, às 18h. Vou lá estar com os residentes habituais. Vamos falar do Caixa Alfama, vamos falar também de Maria da Fé, a homenageada desta edição do Festival de Fado. Vamos terminar com o Fado ao Vivo. Vamos ter algumas surpresas. Apareçam no Auditório Abreu Advogados na próxima sexta-feira, às 18h, para uma emissão especial do Fórum Lisboa. Porque Lisboa também é o nosso fado. Ora, nem mais. Estamos, então, vamos voltar na próxima sexta-feira para o Auditório Abreu Advogados. Hoje temos o último programa, enfim, nestes moldes, não é? Vamos voltar depois nos moldes que as eleições autárquicas ditarem. E justamente agora, nesta segunda parte deste último programa desta série, se é que posso dizer assim, vamos falar justamente da vossa participação no programa, daquilo que acharam mais simpático, menos simpático, um possível balanço da vossa participação. António Proa, é por si que vou começar. Logo por mim, muito bem. Eu, dentre os presentes, a par com a Antonieta, sou o decano hoje. É o decano, exatamente. Bom, hoje, e se a Carla estamos desde era o decano. Sim. O que começa, aliás, a ser preocupante. Começo já a sentir-me decano em várias coisas, mas... Nós estamos há 6 anos no programa, se não estou em erro. Vai para 6 anos, porque é sempre um ano mais do que o ano em que estamos. Exatamente. E com muito começámos gosto. Com o António Proa, com a Inês Drummond, com o Modesto Navarro e com o Diogo Moura. Precisamente. Nos primeiros anos, não é? Precisamente. Isto o tempo vai passando e eu, enfim, embora estejamos aqui no ar e em direto para os nossos ouvintes, Qualquer dia vale a pena nós pensarmos em fazermos uma reunião de todos os participantes ao longo da história. Exatamente, do programa. Sim. Deste programa. Mas há uma coisa que tem permanecido no programa, muito também por inspiração da Antonieta, que tem tido aqui um papel determinante na criação aqui deste de condições de discussão sã nestes painéis, e esse sentido de, como há pouco alguém referia, de conseguirmos ao mesmo tempo, bom, um traço central é sem dúvida Lisboa, e esse é o tema que nos une a todos, independentemente dos pontos de vista. É o mote do nosso programa, é Lisboa, não é? É. E depois a forma como nós somos capazes de discutir, com pontos de vista às vezes muito diferentes, às vezes até incompatíveis, mas que tem sido possível expor, com raríssimas exceções, mas que também servem para animar aqui o programa e os nossos ouvintes, enfim, de forma animada, às vezes até um bocadinho agressiva, mas essa agressividade é a tradução da intensidade com que nós vivemos e acreditamos nas coisas que afirmamos aqui. E, portanto, esse ambiente de discussão democrática, que é o mesmo que dizer pontos de vista diferentes, mas que se conseguem abordar e discutir num mesmo momento, é o traço que me parece mais relevante de sublinhar neste programa. Os temas que nós temos abordado têm sido variadíssimos. Em regra, eu às vezes ponho-me a pensar se os temas são de facto interessantes para quem nos ouve ou para nós que aqui estamos reunidos, mas eu acho que em geral, em média, são temas que de facto interessam às pessoas, interessam a Lisboa. Como nós dizemos também na promoção deste programa, discutimos os temas que interessam a Lisboa, e a Rádio Amália é a única rádio que dedica cerca de uma hora semanalmente, todas as semanas, à só cidade a Lisboa. De Lisboa. E isso também é um traço ímpar, e que distingue este programa, e esse também é um mérito do Luís Montes, que nos dá e nos incentiva a estarmos aqui a discutir a cidade de Lisboa. Eu por vezes dizia que noutras cidades, noutros municípios, há espaços na comunicação social regional para debater temas mais regionais. Lisboa, por ser a capital, normalmente tem esse inconveniente. Passam-se aqui as questões de âmbito nacional e as questões de âmbito local. Mais do que local, as questões de âmbito local. Perdem espaço e perdem voz. Ora, a Rádio Amália e este nosso programa garante esse espaço, e isso também é muito satisfatório para quem vem aqui todas as semanas dar o seu contributo. E, portanto, eu diria, os primeiros minutos, só para terminar, os primeiros minutos que nós trazemos, que existem, são sempre, mas já não há muito são tempo. Só um minuto, são sempre mais. São sempre mais, mas eu acho que também são muito interessantes, porque nos permitem trazer aspectos que às vezes. Sim, preocupações de cada um, não é? Que não merecem uma discussão mais alongada, geral. Mas que permite-nos sinalizar aspectos que cada um de nós considera importantes, e portanto eu diria que entre o primeiro minuto, os temas, a nossa discussão acesa, mas apesar de tudo com um espírito de camaradagem grande, e Lisboa, só Lisboa e sempre Lisboa, acho que fazem deste programa um programa muito interessante. E já agora os fados também, os fados nos obrigam também, muitas vezes, a cada um de nós, a fazer algum esforço de prospeção para podermos aqui trazer podermos escolher fados o fado que final. Os nossos ouvintes também gostam. Carlos Ardisson. Eu já me adiantei um pouco no primeiro Sim, minuto. Sim, no primeiro minuto. Mas partilhar com os nossos ouvintes que a boa disposição e o respeito que temos uns pelos outros muitas vezes se estende ao bocadinho que ainda ficamos lá embaixo a falar uns com os outros, anima-se de uma forma animada, ou às vezes com alguma picardiazinha que houve aqui, e depois a falarmos e a entendermos lá fora. Mas isso é muito saudável, para mim é uma das coisas que é nobre de fazer política, que é podermos divergir, às vezes estarmos chateados uns com os outros ou não sei o quê, concordar mas estamos aqui, discordar, mas estamos lá abaixo, quem fuma, fuma. Eu não fumo há 53 anos e tenho 52, portanto, quem não fuma, quase não fuma, fuma, mas aqui, não, pronto, já se é identificou, verdade. Mas pronto. Não, não, quase ninguém mas, fuma, quase ninguém, isso, quase António. Ninguém. Mas pronto, mas é uma nota e dizer outra coisa que me ocorreu também, porque é assim, todos nós participamos graciosamente nisto e, portanto, é... Todos nós que escolhemos fazer o final de tarde de segunda-feira aqui. Aqui, virmos aqui ter quanto é também um trabalho político ouvintes. Vosso, mas sim, mas é interessante, mas é, claro que sim. Pode haver alguém que ache que nós estamos aqui a ganhar uma coisa. Sim, e não, é feito com amor à cidade, com o gostar de debater, falar sobre uma coisa que gostamos e de chegar às pessoas. E isso é louvável, porque muitas vezes fizemos esforços, ou quando não conseguimos estar, ou pedimos alguém que nos substitua, ou andamos a correr, porque na agenda porque isto temos, é todas as semanas. Temos lá todas as semanas. Portanto, um grande bem-ajam e muito obrigado à Rádio Amal e à Antonieta, e aqui aos colegas que me receberam bem, a Ana, que chegou depois de mim, para eu não ser o último. Um abraço ao Modesto Navarro, também. Também é um a Inês Drummond, ao Diogo Moura, não é? Que já passaram por aqui. Vamos ver agora, depois das eleições, quem é que volta. Foi o Modesto Navarro. E pronto, e ouvimos-nos por aí. Ouvimos-nos por aí. Ana Jara. Então, eu também quero fazer aqui um agradecimento, e sobretudo aqui à Rádio Amália e à Antonieta Lopes da Costa, que têm tido a responsabilidade de dinamizar este único programa de debate que Lisboa tem, sim. E, portanto, esse debate semanal de percebermos como é que a cidade se gere, tanto através daquilo que é decidido na Câmara como aquilo que é decidido na Assembleia Municipal, é uma riqueza que a cidade de Lisboa tem. Outras cidades não terão, mas eu creio que o entendimento do poder local e da forma como se gerem as autarquias e a transparência em relação a isso, penso que é uma vertente fundamental da democracia e, portanto, queria agradecer. Eu sou a última que entrei, queria agradecer estar aqui, porque é uma atividade que muito, muito me agrada e orgulha também, poder ser a voz da força política que represento, seguidamente ao Modesto Navarro, que foi uma pessoa que esteve dedicada à política durante muitos anos e que esteve aqui no nosso programa. Um conhecedor profundo da política da nossa cidade. Tenho muito orgulho nisso e estou muito grata também por isso poder acontecer aqui, numa rádio que tem uma vertente cultural forte, de representar o fado, que é uma canção da nossa cidade, mas que é uma canção do país e que representa o país. Portanto, e hoje é uma canção do mundo, não é? Sim, desejaria que este programa pudesse continuar nos mesmos moldes e que durante muitos e bons anos a cidade possa escutar políticos que por aqui passam, que são eleitos pela Não resisto a dizer uma coisa, que é, se a Antonieta nos deixasse, nós estávamos uma tarde inteira ou a noite toda, e às vezes ela está ali a contorcer-se com o horário e com as horas, o horário, tem que ter atenção ao relógio. Gostamos de falar, e sobre uma coisa que gostamos de falar, desculpa, Ana, estar-te a interromper, mas é, sim, gostava de ouvir e estava a ver que todos nós gostamos de falar e de partilhar as nossas opiniões, claro, e isso é fantástico. E dizer que... Para o futuro, que passem aqui os políticos que são eleitos para discutir a cidade e votar as medidas todas que gerem uma cidade e que as pessoas as conheçam com esta transparência. Quem nos ouviu hoje já deve ter percebido, vamos fazer aqui uma pausa por causa das eleições autárquicas, depois voltamos nos moldes que as eleições ditarem. Pela minha parte também fica já um agradecimento, já o deixei no início, aos quatro até aqui residentes do Fórum, aos quatro que estão agora aqui. Falta hoje a Carla Madeira, mas à Carla, ao Carlos Ardisson, ao António Proa e à Ana Jara, por estes anos, mais de 4 anos já deste programa. Antes do fato, quero dizer-vos que vamos estar no Caixa Alfama dia 26, é a próxima sexta-feira, vamos lá estar todos às 6 da tarde, no Auditório Abreu Advogados. É um Fórum Lisboa com uma emissão especial, mais dedicada ao Festival do Fado e àquilo que por lá se passa, ao vivo e com público, pode-nos ir ver. No final teremos um fado ao vivo a fechar o debate. Vamos ao fado de hoje. hoje temos um podcast em arquivo.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. O fato de hoje é o E Depois do Adeus, com o Carlos do, o Paulo de Carvalho e também com a Marisa, na versão em que ele está a cantar esta música com a Marisa. Obrigada, muito obrigada por nos acompanhar, porque Lisboa também é o nosso fado. Não se esqueçam que na sexta-feira, às 6 da tarde, podem ir ter connosco ao Festival Caixa Alfama, no Auditório Abreu Advogados. E saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza e fim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim. Eu te lembro assim, partir é morrer. Como amar é ganhar e perder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei. No teu corpo, amor, eu adormeci. Morri nele e ao morrer renasci. E depois do amor, e depois de nós, vou dizer adeus. Teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi. Minha vida.